no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de maio de 2021. E vamos ao destaque do dia. Brasil tem contratado 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final do ano. Márcia Fernandes. As pendências que ainda existem em alguns casos para formalizar a contratação dessas vacinas não vão comprometer os prazos de entrega. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Motoristas de caminhão e ônibus têm mais prazo para realizar o exame toxicológico periódico. Luana Karen. Os condutores devem seguir os novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, escalonados conforme a data de validade da CNH. E na última reportagem da Semana Nacional da Comunicação, vamos falar como a tecnologia ajuda o Brasil a ser uma potência no agronegócio. Pablo Mundim. 8 em cada 10 agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. E como o governo usa a tecnologia para promover a cidadania e o empreendedorismo entre os jovens? Em uma entrevista ao vivo com a secretária nacional da Juventude, Emily Coelho. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Se tem uma geração que aproveita demais as novas tecnologias de comunicação, esta é a juventude. Aparelhos celulares, redes sociais, aplicativos, serviços de streaming. As tecnologias são ferramentas para os jovens, seja para estudarem, conversarem, se divertirem, publicarem conteúdo, opinarem ou se expressarem artisticamente. E para falar sobre as ações do governo para a juventude, em especial usando as tecnologias, a gente recebe aqui no estúdio Emily Coelho, secretária nacional da juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretária, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada pelo espaço. Estou aqui à disposição de vocês. Secretária, a Secretaria desenvolve um programa chamado Horizontes, que é voltado para desenvolver o empreendedorismo e a inovação em gestões em regiões carentes. Quais são os objetivos com esse programa, secretária? Então, o Horizontes é um programa que foi instituído em portaria no ano passado. É o caçulinha da SNJ e ele tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação, ajudar o jovem a criar o seu próprio negócio e a consolidar aqueles negócios já existentes, bem como fomentar o micro e o nano empreendedorismo entre os jovens, tendo em vista a questão da inclusão produtiva para a juventude, que é um grande desafio, né? Hoje a gente tem a média nacional ali entre 13% e 14% de desocupados e desempregados, e quando a gente passa para o recorte da juventude, esse número dobra. A gente tem 28% e 29% da nossa juventude desocupada. E quando eu falo desocupada, é num sentido bem amplo, é que não está nem se capacitando, não está estudando e também não está em alguma ocupação de trabalho, e, enfim. Então, o programa ele vem justamente para isso, né? Para, eu digo que a grande bandeira da SNJ é a inclusão produtiva, e não apenas na frente do trabalho formal, no sentido de estar empregado em alguma empresa, mas em também ser o empresário que futuramente será o novo empregador para outros jovens. E tem um balanço de quantos projetos já estão sendo desenvolvidos pelo programa e em quais locais? Então, o programa ele está baseado em 4 pilares. No pilar inclusão produtiva, que é esse propriamente de capacitação, a gente tem 5 editais, né, que foram lançados no ano passado para termos de fomento, e eles vão ser executados aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Minas. E vamos ter também um edital que vai ser executado no Ceará, em Fortaleza, um outro que vai ser lá em Pernambuco, em Recife, e um para o Arquipélago do Marajó, para todos os municípios. E no pilar tecnologia, com os espaços 4.0, que são os espaços de experimentação, a gente vai atender 21 estados do Brasil, por enquanto, né? Esperamos estender para todos os outros estados e estender para mais municípios também. Pois é, isso sobre isso que eu queria falar, sobre o espaço 4.0 para capacitar esses jovens por meio da tecnologia. Como é que funciona? Então, o espaço 4.0, ele vem sendo pensado justamente por causa da quarta revolução industrial, né? Desde 2013, que o Fórum Econômico Mundial vem falando várias vezes, né? Ele foi uma pauta muito relevante desde 2013, a questão da quarta revolução e dessas novas tecnologias, das tecnologias disruptivas. E em alguns levantamentos e projeções que eles fizeram já em 2013, Média, eles já falavam que assim, 50% das crianças que estavam no ensino básico trabalhariam em profissões que ainda não existiam, lá em 2013. E isso era uma projeção para 20 anos, então era até 2033. Que está logo ali, né? A gente fala, a quarta revolução, ela vem acelerando muito as coisas. E tem um relatório da OCDE que aumentou essa projeção e falou que os alunos do ensino básico hoje estarão 65% deles trabalhando em profissões que ainda não existem. Então, quando a gente fala de inclusão digital, inclusão nessas novas tecnologias, em tecnologias disruptivas, inteligência artificial, a gente vive vendo aí notícias como a inteligência artificial está afetando tudo, né? A UFMG, por exemplo, esse ano vai receber um laboratório voltado para a inteligência artificial na área da saúde. Ele vai receber um subsídio de 15 milhões de reais só para pensar nisso. Ainda a gente tem esse ano debates do 5G no Congresso, que vão ser o ano inteiro, até a gente ter realmente a regulamentação do 5G, e com isso a gente vai ter o quê? Carros autônomos. Eu sempre venho trazendo essa informação do carro autônomo, porque os carros e os caminhões vão passar a ser dirigidos por ninguém, né? Vai ser uma inteligência artificial que vai fazer com que eles andem. E a gente sabe que hoje, tanto os motoristas de aplicativo quanto os caminhoneiros, eles são uma grande parcela da população ativa, né, que está empregada. E como é que a gente vai fazer para qualificar essas pessoas para que elas não fiquem desocupadas quando forem substituídas realmente por essa nova tecnologia? O líder mundial da Uber, o presidente mundial, ele declarou que até 2050 quer toda a sua frota de carros autônomos. No Brasil tem 1 milhão de motoristas de Uber hoje, né, de Uber e entre outros aplicativos. Então, o Espaço 4.0 é um espaço de experimentação que serve justamente para o jovem em situação de vulnerabilidade, né? Por mais que eu seja secretária nacional e esteja responsável pelos 47 milhões de jovens do Brasil, o foco da minha política pública e o foco dos projetos da SNJ vai ser sempre o jovem mais vulnerável, que vai ser o jovem mais atingido, né, pela quarta revolução, pela substituição de empregos. Aqui mesmo em Brasília, se você for na Americana, já tem uns totemzinhos que você passa, uns caixas de autoatendimento. Então, você não vai mais precisar ter aquela pessoa que fica no caixa para passar suas compras. Você mesmo vai lá e passa suas compras. Tem restaurantes aqui que você não tem mais os caixas. Você passa seu cartãozinho no totem e faz o pagamento. Então, para onde essas pessoas irão? Essa é a grande preocupação da Secretaria Nacional da Juventude. Porque não dá para a gente lutar contra a quarta revolução, né? As tecnologias, elas não vão evoluir. Elas vão continuar avançando. Então, a gente tem que preparar o jovem para essa nova realidade. Tem que educá-los minimamente nessas novas tecnologias, para que eles sejam aqueles que vão estar pensando na programação que está por trás do aplicativo. Vão ser aqueles que vão estar fazendo tráfego de dados ali, sendo analista de Big Data. Aqueles que vão realmente formular as novas tecnologias. E como é que é a estrutura desse espaço 4.0? Como esse jovem que está com um emprego ameaçado pode procurar esse serviço? Então, a gente tem duas formas de implementação do espaço 4.0. Através de convênios com municípios e estados ou termos de execução descentralizada com órgãos federais, institutos federais, via de regra. Então, a partir disso, a partir desses convênios, a gente repassa o recurso para aquisição de mesa, cadeira, computador de última geração, tablet, impressora 3D, máquina de corte a laser, caixas de ferramenta para manutenção de computador e de celular, para que o jovem aprenda, né, essa nova profissão, né, que muitos deles, de outra forma, não teriam acesso, porque esses cursos não são baratos, né? Um curso de formação em TI não é barato, um curso de formação para programador não é barato. Então, a gente quer ofertar esses cursos de forma gratuita para os jovens. E aí, a seleção vai ser a partir de editais, que vão ser feitos pelos municípios e institutos federais, sempre observando os critérios de vulnerabilidade, né? O jovem mais vulnerável é o que mais precisa dessa qualificação e ele tem que entender que as novas tecnologias são para ele sim. Não é porque ele tem uma situação de vulnerabilidade na sua casa e na sua comunidade que ele deve estar de fora, né? Ele tem que ser incluído e a secretaria está aqui para ajudá-los nesse sentido. Secretária, para a gente concluir, outro programa da Secretaria Nacional da Juventude é a Identidade Jovem ou o ID Jovem. Quais os benefícios oferecidos por esse documento? Então, o ID Jovem, ele oferta a possibilidade de ter duas passagens gratuitas em cada ônibus ou embarcação ou trem, né? Porque é ferroviário, rodoviário e aquaviário, ou duas meias passagens. Além desse jovem que atende os critérios para a emissão da carteirinha, ele pode ter meia entrada em cinema, meia entrada em shows, em eventos esportivos. Mas, assim, o que os jovens mais gostam é justamente a passagem interestadual mesmo, gratuita. E para que ele consiga acessar o benefício, ele precisa ter alguns critérios. Ser jovem, de 15 a 29 anos, estar inscrito no cadastro único, né, tem crédito de renda, que é até 2 salários mínimos mensais, como renda familiar, e fazer o cadastro e baixar o aplicativo ou no site idjovem.juventude.gov.br, e a partir disso ele emite a carteirinha e já pode estar aí se beneficiando. No Brasil a gente tem 14 milhões de potenciais beneficiários e atualmente a gente tem menos de 2 milhões de carteiras ativas. Então tem um grande público de jovens que poderia estar usando e ainda não está. Então, jovens, se vocês estão me ouvindo, façam suas carteirinhas de ID Jovem. Ah, legal. Nós conversamos com Emily Coelho, a secretária nacional da Juventude. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil. Obrigada, gente. Boa noite. Clima favorável, uma terra fértil, máquinas e equipamentos. Condições que resultam numa boa colheita. Mas para o Brasil ter se tornado uma potência no agronegócio, os produtores contam com uma outra ajuda, a da tecnologia. É o que você confere na última reportagem da série sobre a Semana Nacional das Comunicações. Nem só de enxada e suor depende o trabalhador do campo. Levantamento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostra que 8 em cada 10 agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. Tecnologia para diferentes tamanhos e bolsos, que vai desde um aplicativo de celular até tratores e caminhões guiados por satélite, drones capazes de examinar o solo e chips que monitoram o rebanho, como explica Kleber Soares, diretor de inovações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Independente da escala, independente do tamanho, independente do padrão e tipo do nosso produtor rural brasileiro, nós adotamos muita tecnologia. Aos olhos do mundo, o Brasil é uma potência do agronegócio. O que é produzido aqui ajuda a alimentar mais de 160 países. Com a tecnologia no campo, essa produção pode ser ainda maior sem precisar ampliar as áreas já cultivadas. Uma revolução digital que tem transformado uma atividade milenar, completa Kleber Soares. Nos últimos 30 anos, o Brasil multiplicou em algo em torno de 280% o seu indicador de produtividade e nós aumentamos, entre ocupação diária, apenas 39%. Isso pode ser constatado no software de uma empresa de São Paulo, uma plataforma digital capaz de revelar um raio-x do solo. Os dados ajudam o produtor a planejar o cultivo e ampliar a produção, explica o agrônomo Leonardo Menegatti. A gente consegue ajudar, sim, o agricultor a aumentar a competitividade. A gente consegue direcionar os esforços do agricultor. A tecnologia proporciona maior produção com redução de custo. E com o satélite geoestacionário brasileiro em órbita, a internet banda larga de alta velocidade agora chega em todo o território nacional, beneficiando moradores e produtores rurais de regiões remotas, como garante José Afonso Cosmo Júnior, do Ministério das Comunicações. Costumamos dizer, onde ninguém chega, a gente chega com um sinal de internet de qualidade. O satélite geoestacionário brasileiro foi lançado em maio de 2017, a partir do Centro Espacial na Guiana Francesa. Reportagem Pablo Mundinho. 5 capitais passaram a contar a partir de hoje com emissoras de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, na frequência FM. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife agora podem ouvir os conteúdos na nova frequência, 87.1. É a chamada banda estendida que surgiu para abrir mais espaço para que emissoras que operavam em AM passem para o FM. É o que explica o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. É um dia histórico para a radiodifusão brasileira. A extensão da faixa é fundamental para atender as emissoras que estão migrando do AM em municípios onde já não existia mais espectro disponível na faixa tradicional de 88 a 108 MHz. Esta era uma antiga reivindicação do setor de radiodifusão que está sendo atendido pelo governo federal. No Rio de Janeiro, a 87.1 FM veiculará a tradicional Rádio Nacional, que mantém também a programação em AM. Nas outras cidades, a programação vai ser composta por produções das três emissoras da EBC, Rádio Nacional AM, Rádio Nacional FM e Rádio MEC. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente, falou da importância da medida para a empresa pública. Rádio é uma plataforma estratégica para a EBC e a gente está feliz que a gente está conseguindo, com a banda estendida, fazer essa conversão de AM para FM e, ao mesmo tempo, expandir para outras praças. A EBC também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. O Ministério das Comunicações tem mais de 1.600 requisições de transição de AM para FM. A pasta espera avaliar todas e entregar os laudos de viabilidade até o final do ano que vem. Mais desenvolvimento e economia para os moradores do Acre e de Rondônia. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a ponte sobre o Rio Madeira, que integra os dois estados. A travessia agora será feita em poucos minutos, deixando para trás as antigas balsas que faziam o trajeto. Abunã é um distrito com 1.600 habitantes, distante 216 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, às margens do Rio Madeira. Desde que a BR-364 foi construída nos anos 60, não havia uma ponte que permitisse aos motoristas seguir viagem até o Acre. Durante anos, motoristas, motociclistas e caminhoneiros tinham que atravessar o Rio Madeira de balsa. Uma travessia demorada, onerosa e perigosa. Agora, poderão fazer o trajeto com a nova ponte em menos de 5 minutos, por 1,5 km de pista. Um investimento de mais de 154 milhões de reais feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, como explica o superintendente do DENIT, André Lima dos Santos. É uma vitória hoje para a população, né, de Rondônia Acre, para o povo brasileiro, que hoje nós estamos interligando o estado do Acre com a malha rodoviária nacional, né? Na inauguração da ponte, o presidente Bolsonaro manteve a proposta de concluir todas as obras inacabadas de governos anteriores. Tudo que tem pelo Brasil e tem que ser concluído, vamos nos empenhar. E essa obra, essa ponte, é um exemplo disso. Estou olhando aqui, à minha direita, algumas balsas. Serviram a vocês por muito tempo, mas tudo tem seu prazo de validade. Tudo que dependia de transporte para o nosso Acre vai diminuir, no mínimo 5%. A obra durou 6 anos para ser concluída e a previsão é de um fluxo de 2 mil veículos por dia, sem necessidade de pagar pedágio, como ressaltou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O que vai ser esquecido a partir de agora são as balsas, os 200, 290 reais às vezes para fazer uma travessia. Isso vai ficar no passado. Agora, o DENIT se voltará para melhorias na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. De Jaci-Paraná, em Rondônia, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil. Motoristas de caminhão e ônibus têm mais prazo para realizar o exame toxicológico periódico. Os detalhes daqui a pouquinho. Começou a chegar hoje aos estados e ao Distrito Federal mais um lote de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan de São Paulo. A nova remessa, com quase 1 milhão de unidades, será destinada a completar a vacinação de mais de 900 mil pessoas que já tomaram a primeira dose. Os estados também receberão doses para as duas aplicações em grupos prioritários. O Butantan anunciou que, na segunda-feira, vai liberar para o Ministério da Saúde mais 2 milhões de unidades da vacina Coronavac. E em balanço apresentado agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que eventuais pendências na contratação de vacinas não vão comprometer a entrega dos 560 milhões de doses já previstos até o final do ano. O Brasil tem 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca efetivamente contratadas do Instituto Serum da Índia. Já estão contratadas também 38 milhões de doses da Janssen e 100 milhões de doses da Pfizer. Há ainda previsão de doses do consórcio internacional da COVAX Facility suficientes para imunizar 10% da população brasileira e previsões de vacinas que ainda precisam de registro da Anvisa, como a Covaxin e a Sputnik. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, as pendências que ainda existem em alguns casos para formalizar a contratação dessas vacinas não vão comprometer os prazos de entrega. 560 milhões de doses estão de fato pactuadas e que eventualmente esse ajuste que a gente precisa fazer não afeta o nosso cronograma. 130 milhões de doses vão vir do Instituto Butantan. Da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a previsão é de entrega de 210 milhões e 400 mil doses. 100 milhões já estão em processo de entrega. Até agosto, o Instituto vai entregar vacinas produzidas com matéria-prima importada da China, o chamado IFA. Mas ainda em maio, começa a produção de IFA no Brasil, como destaca Mário Moreira, vice-presidente de gestão e desenvolvimento institucional da Fiocruz. Nossa expectativa é que no dia 15 de maio a gente comece a produção nacional, que em outubro a gente já tenha a liberação para que a gente comece a entregar esses lotes que já foram produzidos de maio em diante. Nesta sexta-feira foi concluída a entrega de 3 milhões e 900 mil doses da vacina AstraZeneca, adquiridas pelo consórcio da COVAX Facility, que chegaram ao Brasil no fim de semana. Reportagem, Márcia Fernandes. O Ministério da Saúde já distribuiu quase 75 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal. Dessas, mais de 46 milhões e 800 mil vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose mais de 31 milhões e 700 mil brasileiros. E receberam a segunda dose mais de 15 milhões e 100 mil pessoas. Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustodojunto.saude.gov.br. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 419.114 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 13.640.478 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 15.082.449. Atenção, motoristas de caminhão e ônibus. Foram prorrogados os prazos para a realização de exame toxicológico periódico obrigatório. A medida foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito para que o procedimento seja feito com segurança durante a pandemia. Os motoristas com carteira C, D e E ganharam agora um prazo extra para fazer o exame toxicológico periódico. Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, explica que a ideia é garantir que o procedimento seja feito com maior segurança em tempos de pandemia. A medida teve o propósito de evitar a aglomeração de mais de 4 milhões e meio de condutores que precisavam regularizar a sua situação junto aos postos de coleta dos laboratórios credenciados pelo Denatran. Os condutores devem seguir os novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, escalonados ao longo deste ano, conforme a data de validade da CNH, sob pena de multa e suspensão do direito de dirigir. Com 27 anos de estrada, o caminhoneiro Valdinor Luiz Schneider conhece bem a importância do exame toxicológico, capaz de identificar a presença de drogas no organismo, e aprovou a medida. Vai dar tempo para todos os profissionais de estrada, profissionais do volante, fazer seu exame, provar que não estão envolvidos em consumo de drogas na estrada. A prorrogação do prazo também foi bem recebida pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Agora é ficar de olho no andamento junto aos laboratórios, de acordo com Marlon Maues, porta-voz da CNTA. O que buscamos agora é um cuidado maior na realização dos exames. A tabela com os novos prazos para a realização do exame está disponível em gov.br/infraestrutura e nas redes sociais do Denatran. Reportagem Luana Karen. As vendas no comércio cresceram 2,4% em março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Produtos de uso doméstico, artigos farmacêuticos, cosméticos, móveis e eletrodomésticos foram alguns dos materiais que aumentaram as vendas. No total, 19 das 27 unidades da Federação apresentaram crescimento nas vendas, com destaque para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Já na comparação com fevereiro, as vendas em março caíram 0,6%. Beneficiários nascidos em junho já podem sacar em dinheiro a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial. Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências. E os valores creditados na poupança social digital continuam podendo ser movimentados pelo aplicativo para compras e pagamentos e na rede lotérica. No total, o pagamento da primeira parcela do auxílio chegou a mais de 39 milhões de famílias. A estimativa do Ministério da Cidadania cidadania é de que esse público represente 77 milhões de pessoas, ou 36% da população brasileira. E o valor total que circulou na economia chegou a quase 9 bilhões de reais. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai analisar se a operação no Jacarezinho desobedeceu determinação do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Superior Tribunal de Justiça determina a contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante. Justiça do Trabalho condena a empresa que impediu funcionária de procurar médico durante aborto espontâneo. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai avaliar se a operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, descumpriu determinação do STF. O ministro vai analisar petição apresentada pelo Núcleo de Assessoria Jurídica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daiane Garcês. Na petição, o núcleo afirma que houve violação da decisão tomada pelo STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental que discute a letalidade da polícia do Rio de Janeiro. A decisão estabeleceu que operações policiais só podem ser realizadas em casos excepcionais, informadas e acompanhadas pelo Ministério Público, o que não ocorreu na operação da última quinta-feira em Jacarezinho, que terminou com 25 mortes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, determinou a contagem em dobro de todo o período em que um homem ficou preso em situação degradante. O detento cumpria a pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Fátima Uchoa. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fez várias inspeções após denúncia da Defensoria Pública do Rio, o que originou uma resolução da Corte de 2018, proibindo o ingresso de novos presos na unidade e determinando a contagem em dobro de cada dia cumprido no local, com exceção para quem cometeu crimes sexuais e contra a vida ou a integridade física. No STJ, Reinaldo Soares da Fonseca reformou o acórdão do Tribunal Estadual e deu provimento ao recurso em habeas corpus do homem. Como a resolução não traz o termo inicial, o ministro considerou que a melhor interpretação é pela aplicação a todo o tempo de pena cumprido na unidade. A campanha Comunidade Solidária da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal arrecadou mais 4 toneladas de alimentos. Essa foi a quinta etapa do trabalho voluntário realizada entre os dias 8 de março e 6 de maio. A campanha da Rede Solidária Anjos do Amanhã foi lançada no ano passado para ajudar entidades e famílias a enfrentar impactos da pandemia da Covid-19. As doações beneficiaram cerca de 200 meninos e meninas, além de famílias em situação de vulnerabilidade. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou uma empresa de telemarketing a indenizar uma ex-funcionária que foi impedida de procurar atendimento médico após aborto espontâneo. Ela deverá receber R$10 mil de indenização. Elizabeth Ferrichi. No processo, testemunhas comprovaram que a ex-empregada foi impedida de deixar o posto, mesmo após informar a supervisora que estava sentindo dores. O desembargador que analisou o caso ressaltou que documento comprovou que, após esse dia, ela precisou passar por procedimento médico por causa do aborto. No Acre, a justiça manteve condenação de um hospital por falha no atendimento médico. O estado terá de pagar R$15 mil por danos morais e R$20 mil por danos estéticos a uma criança que teve o dedo amputado. Fábio Ruas. A criança amputou o dedo num acidente e foi levada para o hospital em Plácido de Castro. De lá, foi transferida para a capital, Rio Branco, mas os médicos esqueceram o dedo e o pai da criança teve de voltar para buscar. O desembargador que analisou o caso afirmou que, mesmo que o dedo não tivesse condições de ser reimplantado, o esquecimento demonstrou falha no atendimento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiofusãobrasileira.com.br. radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores divergem sobre posição da Anvisa de não autorizar Sputnik V no Brasil. Projeto impede inscrição de débitos de microempresas em cadastro que pode inviabilizar financiamentos. CPI da pandemia vai ouvir vice-governador do Amazonas sobre imunidade de rebanho. Boa noite. Boa noite. Senadores da Comissão da Covid-19 ouviram hoje representantes da Anvisa sobre a autorização de vacinas Sputnik V. Segundo a agência, o imunizante tem lacunas que não podem ser ignoradas. Os senadores divergiram sobre a decisão de não autorizar a importação da vacina russa. A reportagem é de Marcela Cunha. O diretor da Anvisa, Alex Machado, alegou que, embora o nível de exigências tenha sido reduzido para se adaptar à urgência da pandemia, algumas lacunas não podiam ser ignoradas. São um conjunto de informações que nós não conseguimos estancar, conseguimos superar. Para o presidente do consórcio de governadores, Wellington Dias, o uso da vacina em 64 países é uma das provas de segurança. Mas para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o Brasil não deve usar como regra a autorização por agências internacionais. Não é o mundo real que vai nos convencer. Não é o exemplo dos outros 30 ou 40 países. Nós temos uma agência reguladora com credibilidade. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu que o momento exige medidas excepcionais. Não é o papel da Anvisa, mas ela precisa dizer quais são os caminhos, as exigências e o que é que pode ser feito dentro de um consenso para que isso possa acontecer. Os representantes da União Química, laboratório responsável pela produção da Sputnik V no Brasil, garantiram a capacidade de produzir 8 milhões de doses por mês com produção de IFA nacional. Uma sessão especial no Senado celebrou os 70 anos da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O ministro Marcos Pontes destacou que, mais do que nunca, o mundo precisa de ciência. Representantes do Ministério comemoraram a liberação de recursos do Fundo Nacional para ajudar o setor. Repórter Regina Pinheiro. O CNPq é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a sessão especial de homenagem aos 70 anos da instituição, defendeu prioridade orçamentária para a área de ciência e tecnologia. O CNPq foi criado para que os nossos pesquisadores e cientistas tivessem o apoio. Por isso, não vamos parar. Enquanto essa área que engloba a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação de nosso país não for prioridade. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse que em um momento de dificuldade, a ciência responde rapidamente. Nós estamos durante uma pandemia. Isso demonstra a necessidade da ciência para que nós possamos sobreviver agora. No momento de dificuldade, a ciência responde rápido. Para o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, as atuais dificuldades enfrentadas pela fundação, inclusive com corte de bolsas, serão vencidas com a ajuda do parlamento. Um projeto em análise no Senado quer impedir a inscrição de débitos de microempresas em cadastro que pode inviabilizar financiamentos. A intenção é colaborar na manutenção e na geração de empregos. Repórter Pedro Pincer. O governo federal ficará proibido de inscrever os débitos das microempresas e empresas de pequeno porte no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIN, durante o estado de emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus. É o que prevê o projeto de lei apresentado por Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado. O CADIN é um banco de dados no qual são inscritos os débitos de pessoas físicas e jurídicas junto aos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Nenhuma instituição financeira aprova qualquer linha de financiamento para empresas negativadas no CADIN. Wellington Fagundes diz que a iniciativa pretende ajudar na manutenção de empregos. Eu sempre tenho dito que só o pai, a mãe, chefe de família sabe quanto é difícil quando você não tem um emprego, não tem como sustentar os seus filhos. Então, é fundamental que a gente possa fazer com que quem mais gera emprego, a pequena, a microempresa, tenha condições de tocar, de continuar aberta, sobrevivendo e gerando emprego. O senador também destacou a importância do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O projeto que torna a iniciativa permanente foi aprovada pelos senadores em março e passou pelo aval da Câmara nesta quinta-feira. Como foi alterada pelos deputados, a proposta precisa ser novamente votada no Senado. CPI da pandemia vai ouvir o diretor da ABIN sobre a menção à guerra química feita pelo presidente da República. Também será ouvido o vice-governador do Amazonas a respeito da tese da imunidade de rebanho. Senadores também aprovaram pedidos de informação sobre compras e contratos firmados com dinheiro da União por estados e municípios. Repórter Érica Christian. Entre os requerimentos aprovados pela CPI da pandemia está a convocação do diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, quer esclarecer declarações do presidente Bolsonaro sobre uma guerra química liderada pela China. Por sugestão do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a CPI vai ouvir o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, sobre uma declaração de que Manaus foi um laboratório para se testar a imunidade de rebanho. Não fazer nada para que as pessoas se contaminassem em grande escala, com isso, adquirissem uma imunidade natural e assim ninguém gasta dinheiro. Para investigar desvios de recursos federais por estados e municípios, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu informações ao consórcio de governadores do Nordeste. Então a gente está buscando informações com relação a isso, a esse misterioso consórcio Nordeste, que já teve operação da Polícia Civil na Bahia, e a gente espera que a CPI cumpra o seu papel. Não blinde, quem quer que seja. A CPI estabeleceu o prazo de 10 dias para o envio dos documentos. O Senado veicula desde o dia 3 de maio uma campanha em defesa da liberdade de imprensa. O Brasil ocupa a zona vermelha em um ranking internacional elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras sobre violência contra profissionais de comunicação. A reportagem é de Raquel Teixeira. Liberdade de imprensa é um dos principais sintomas de uma democracia saudável que garante à população o direito fundamental de acesso à informação. Com depoimentos como este, a campanha do Senado quer promover a liberdade de imprensa e defender o trabalho de profissionais que atuam na divulgação de notícias. A veiculação começou no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio, com o objetivo de chamar a atenção para o alto índice de violência contra jornalistas no país. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a população brasileira é diretamente prejudicada pelos ataques à imprensa. Cercear a liberdade de imprensa é golpear a população brasileira. E Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, destaca a importância da imprensa para a democracia. Sem ela, certamente, não exercitaremos na sua plenitude a democracia. Para tentar coibir as agressões a jornalistas, há hoje três propostas em análise no Congresso, que prevêem o aumento da punição para crimes contra os profissionais de mídia. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para acompanhar a atuação de 603 órgãos e entidades federais do tratamento de indícios de irregularidades em suas folhas de pagamento. A auditoria foi realizada a partir do cruzamento de bases de dados e fiscalizou recursos superiores a R$ 27 bilhões de reais ao mês. Foram cerca de 15 mil correções efetuadas durante a fiscalização, o que gerou uma economia de 386 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Os indícios de irregularidades apurados foram acumulações ilícitas, atos de pessoal com falhas, pagamentos a pessoas falecidas, pagamentos indevidos de pensão, auxílios e de parcelas de remuneração. Saiba mais em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova cobrança proporcional de pedágio nas rodovias privatizadas. Comissão debate manutenção de recursos para permitir aulas remotas. Deputados criticam em plenário a operação que resultou em mais de 20 mortos no Rio. Boa noite. Nesta quinta-feira, vários deputados se manifestaram em relação à ação policial no Rio de Janeiro. O repórter Antônio Vital tem mais informações. A operação policial que resultou em pelo menos 25 mortos na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, provocou fortes reações no plenário da Câmara, com muitas críticas e pedidos de investigação da parte de deputados que fazem oposição ao governador fluminense Cláudio Castro. Em nota oficial, a Polícia Civil do Rio informou que a operação foi direcionada contra o crime organizado e classificou os mortos como suspeitos de ações criminosas. Um policial também foi morto na operação. Antes mesmo de os detalhes do que aconteceu no Jacarezinho terem sido divulgados e o número exato de mortos e feridos confirmado, deputados criticaram a ação. Para a deputada Talília Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, o que ocorreu foi uma chacina policial que atingiu pessoas indiscriminadamente. E é impossível, inclusive, chamar o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro de tiroteio, como a imprensa está fazendo, de operação, como a imprensa está fazendo. O que está em curso no Rio de Janeiro é uma das maiores chacinas dos últimos 20 anos. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cobrou explicações da polícia e do Estado a respeito da operação, que atingiu inclusive pessoas que esperavam o metrô e acabaram feridas. Para ela, se as pessoas mortas eram criminosas, deveriam ter sido presas e não executadas. E as pessoas que estavam esperando o metrô, que foram baleadas juntamente. Então a gente diz que essas pessoas eram também suspeitas, senhor presidente. Mas quando eles dizem que nós temos suspeito, nós temos, perguntamos assim, quem são esses suspeitos? O que faziam eles no momento em que eles foram baleados? É só isso que a gente quer. As deputadas informaram que estavam recebendo relatos, inclusive com fotos, de moradores que apontavam um número muito maior de mortos. Os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, cobraram o acompanhamento das investigações sobre a operação pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Já o deputado Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, aliado do governador Cláudio Castro, parabenizou a polícia pela operação e classificou os mortos como bandidos, o que provocou discussão em plenário. O que me faz subir nessa tribuna é para parabenizar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pelo sucesso da operação na comunidade do Jacarezinho, cancelando o CPF de 25 vagabundos, de 25 marginais. Otone de Paula pediu um minuto de silêncio em homenagem ao policial André Leonardo de Melo Frias, que foi morto na troca de tiros, e protestou quando deputados da oposição pediram que um minuto de silêncio fosse estendido a vítimas inocentes da operação. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que presidia a sessão, concordou com um minuto de silêncio em homenagem ao policial, mas frisou que isso não significava apoio à tese de que os demais mortos eram criminosos. Então nós faremos um minuto de silêncio ao policial, sem que isso simbolize que nós estamos julgando todas as vítimas que nós não sabemos, eu objetivamente não sei se são bandidos ou não são, até porque numa troca de tiros, muitas vezes inocentes são vítimas nisso, não me cabe julgar todos como bandidos. Tá bom, deputado? Senhor presidente. Então, um minuto de silêncio. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu operações policiais em comunidades cariocas durante a pandemia, a menos que houvesse uma justificativa excepcional e o aviso prévio ao Ministério Público. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Coronel Tadeu, do PSL, critica a gestão do governo de São Paulo em relação à segurança pública. Segundo o parlamentar, a falta de investimento no setor causa o desmonte das delegacias e a redução do efetivo da Polícia Militar. Coronel Tadeu reclama ainda da demora para convocar os aprovados no concurso da Polícia Penal de São Paulo. O deputado argumenta que o baixo número de servidores prejudica a qualidade do serviço e afeta o ambiente profissional. Saúde. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, alega que a quebra de patentes da vacina contra o coronavírus não é uma guerra contra a propriedade intelectual, mas sim um pacto de transferência de conhecimento em prol da saúde global. Alice Portugal ressalta que a Fiocruz e o Butantan já têm capacidade para efetivar essa transferência. Porém, é preciso inspecionar o parque privado. Ela pede ao presidente Bolsonaro que se junte à maioria dos países e apoie a flexibilização dessas propriedades. Helder Salomão, do PT, comemora a decisão do presidente norte-americano Joe Biden de apoiar a quebra de patentes das vacinas anti-Covid. Ele acredita que a posição do líder americano pode acelerar o processo de imunização da população mundial. Helder Salomão também reivindica ao Conselho Nacional de Justiça que impeça a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo de extinguir 8 comarcas no estado. De acordo com o deputado, a decisão vai dificultar o acesso à justiça da população que mais precisa. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apoia projeto do Senado que cria um piso salarial para os profissionais da enfermagem. Ele também defende a aprovação de projeto em tramitação na Câmara, que institui jornada semanal de 30 horas para a enfermagem. Segundo Pompeu de Matos, a criação do piso e a redução da carga horária de trabalho são reconhecimento pelo trabalho que enfermeiros, técnicos e auxiliares vêm fazendo durante a pandemia, em que cerca de 700 profissionais da área já faleceram em decorrência da Covid. Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que as declarações do presidente Jair Bolsonaro e de membros do seu governo contra a China estão isolando o Brasil e prejudicando as relações comerciais com aquele país. O deputado lembra que os chineses são atualmente os maiores compradores das commodities brasileiras. Joseildo Ramos também considera que os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Mandetta e Nelson Teich, à CPI da pandemia no Senado, são a prova de que existe um gabinete paralelo no governo federal, responsável por pressionar a adoção de medidas consideradas anti-ciência, como a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Zé Neto, do PT da Bahia, comentou depoimentos à CPI da pandemia e disse ser inaceitável que o presidente da República defendesse a contaminação de todos a fim de alcançar a imunidade de rebanho. Para Zé Neto, é necessário que o Brasil busque outras alternativas para sair da crise econômica e sanitária na qual se encontra. Ele defende a aprovação do projeto de amparo aos agricultores familiares, mitigando os impactos socioeconômicos da Covid-19. Decepcionado com o que chamou de politização da Covid, Bibo Nunes, do PSL, lamenta que a morte de Paulo Gustavo tenha sido mais noticiada do que a tragédia em Santa Catarina. Segundo o deputado, a grande mídia culpa a falta de vacinas e o governo Bolsonaro pelo falecimento do humorista. Bibo Nunes alega que a hidroxicloroquina não tem efeito colateral e sugere que na bula da ivermectina seja indicado também o tratamento para a Covid-19. Segundo o deputado, ambos os remédios poderiam ser usados para combater o coronavírus. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, alega que há elementos suficientes para indiciar o presidente da República por crime de responsabilidade por causa dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde na CPI da pandemia. Para o deputado, as declarações comprovam que o presidente Bolsonaro foi negligente no combate ao coronavírus. Frei Anastácio Ribeiro também denuncia o alto preço do botijão de gás, que hoje custa R$ 120,00, inviabilizando o consumo para as famílias de baixa renda. Educação. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou debate sobre os recursos para a conectividade de alunos e professores. Ouça mais na matéria de Noelle Nobre. Participantes de uma videoconferência promovida pela Comissão de Educação da Câmara defenderam a derrubada do veto à ajuda financeira para melhorar a conexão de internet de alunos e professores das escolas públicas em decorrência da pandemia de Covid-19. Em março, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei da Câmara, que previa auxílio de R$3,5 bilhões da União para estados, Distrito Federal e municípios com esse objetivo. Bolsonaro alegou que faltou esclarecer o impacto da medida no orçamento da União. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que relatou a proposta, previa que a medida beneficiaria 18 milhões de estudantes e 1,5 milhão de docentes. A expectativa da parlamentar agora é que se derrube o veto para dar início à regulamentação da nova lei. No Brasil, que ainda é muito desigual, isso significa para muitos alunos mais de um ano sem aula. E a falta de acesso à conectividade, a desigualdade no acesso à internet é grande e responsável por isso. Um dado que me entristece e que me vem à mente todos os dias é a de que 55% dos alunos que residem em favelas não puderam estudar no último ano. A grande maioria por falta de acesso à conectividade. Esse é um dado do Data Favela. As demandas, o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo, respondeu que está em avaliação a possibilidade de permitir às redes de ensino utilizar saldos em conta para investir em conectividade. Essa é uma medida de curto prazo que nós estamos avaliando junto aqui com a nossa consultoria jurídica, para poder estabelecer regras que dê guarita para os gestores poderem fazer um uso, né, de forma emergencial. Em defesa da conectividade, Luiz Miguel Garcia da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, destacou a impossibilidade de orientar alunos à distância sem apoio tecnológico. Rosana Barroso, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, acrescentou que a falta de acesso à educação é uma violência a um direito essencial. Quantos estudantes deixaram de entrar no ensino superior? Né? Quantas médicas, quantos engenheiros, quantos professores, quantos enfermeiros? Né? Quantas pessoas nós perdemos? Quantos profissionais nós perdemos? Né? Os sonhos de jovens brasileiros têm sido jogados fora. Então, a internet ela é uma mão muito importante para acesso à educação. Né? O veto presidencial ao projeto que trata da ajuda para a conectividade de estudantes aguarda análise de deputados e senadores. Para derrubar um veto presidencial, são necessários, no mínimo, 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, elogia o trabalho do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O deputado diz que é preciso reconhecer os esforços feitos pelo chefe da pasta para que as populações mais afastadas das áreas urbanas tenham acesso à internet. Charles Fernandes relata que os moradores mais distantes da sede do município de Panambi, no interior da Bahia, já começaram a receber o sinal de internet, como prometido pelo governo federal. Ele ressalta a importância da medida para os habitantes das comunidades rurais, principalmente no momento em que as escolas enfrentam o desafio de realizar aulas remotas. Agricultura. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que a Câmara vote o projeto sobre energia solar. Segundo o deputado, essa medida é fundamental para a sobrevivência dos pequenos e médios negócios, já que esse setor gera emprego e renda para as famílias do meio rural. Marcon também pede apoio para a aprovação do projeto que fomenta a agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. O parlamentar defende a volta do auxílio emergencial de R$ 600 e o perdão da dívida contraída pelos agricultores durante a pandemia do coronavírus. Segundo Valmir Assunção, do PT da Bahia, No Brasil existem terras improdutivas e a reforma agrária não acontece por falta de iniciativa do governo federal. O Almir Assunção informa que não houve uma desapropriação de terra no atual governo porque o INCRA não tem recursos nem estrutura e só serve para perseguir as organizações e os movimentos sociais. João Daniel, do PT, parabeniza o secretário de Agricultura, Pesca e Reforma Agrária e o governador de Sergipe por fortalecerem a agricultura familiar e os movimentos do campo. O deputado conta que as autoridades entregaram carros, motos e tratores oriundos de emendas parlamentares para a população rural. João Daniel pede também que o presidente Bolsonaro respeite as organizações sociais, pare de tirar recursos das comunidades quilombolas e dos povos indígenas e retome a política de reforma agrária. Equipes do Serviço Geológico do Brasil concluíram que a mineração feita pela Braskem em 2018 provocou um afundamento do solo em vários bairros de Maceió, em Alagoas, o que provocou a mudança repentina de milhares de pessoas para outros endereços. Paulão, do PT, lembra que a situação já dura mais de 3 anos e exige que a Braskem indenize as famílias com mais agilidade. Paulão explica que, por causa do problema, vários hospitais psiquiátricos tiveram que fechar as portas e encerrar o tratamento de muitos pacientes com problemas mentais. Ele pede apoio do Ministério Público para cobrar a responsabilidade da Braskem nesse processo. Vicentinho, do PT, lamenta a morte aos 39 anos de Felipe Magalhães, professor, militante do PT no município de Ribeirão Pires, em São Paulo, e diretor do Sindicato dos Professores do ABC Paulista. Ele presta solidariedade aos familiares e afirma que a presença de Felipe estará sempre marcada nas lutas políticas. Coronavírus, evite o contágio. Saiba como deve ser o isolamento dos casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto devem estar abertas para a circulação do ar. As portas devem estar fechadas e as maçanetas limpas frequentemente. O lixo do paciente deve ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, ele deve ser totalmente limpo para desinfecção. Toalhas de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Lave as mãos a cada ida ao banheiro. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que muda o sistema de cobrança de pedágios nas rodovias. Mais detalhes com o repórter Antônio Vital. No lugar das praças de pedágio que existem hoje, a cobrança será feita por meio de um sistema eletrônico que vai identificar automaticamente os usuários. Dessa forma, cada pessoa vai pagar de maneira proporcional à distância que percorrer. O novo sistema será adotado apenas nos futuros contratos de concessão de rodovias, caso a proposta seja sancionada pelo presidente da República e vire lei. De acordo com a proposta, o uso da rodovia será monitorado por meio de um sistema de reconhecimento visual automático de placas ou pela identificação de chips instalados nos veículos. O texto aprovado é um substitutivo elaborado no Senado para outro projeto já aprovado pela Câmara em 2013, que isentava do pagamento do pedágio os moradores das cidades onde ficam as praças de pedágio. A mudança provocou protestos da oposição. Para o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, a alteração vai prejudicar quem mora perto do pedágio. A origem desse projeto é justamente, né, fazer com que aquelas pessoas que moram, os residentes próximos, né, às praças de pedágio, ter isenção, porque às vezes ele sai, vai 2 vezes ao centro da cidade e tem que pagar 2, 3, 4 vezes por dia. Ele sai de casa, tem que pagar pedágio. Esse é o problema. O relator do projeto, deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, alegou que a cobrança proporcional ao percurso percorrido vai ajudar a baratear o valor do pedágio. Se nos alteramos, em vez de dar isenção a alguns moradores da região e trabalhadores da região, decidimos, com essa lei do Senado, alterar para que todo pague, mas por quilômetro rodado se torne mais justo. E dessa forma, todos pagando por quilômetro rodado vai pagar-se muito menos e vai abaixar a tarifa para todos. O projeto prevê ainda que os contratos de concessão que já estão em vigor poderão prever descontos para usuários frequentes, regulamentação que ficará a cargo do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Além do projeto que prevê cobrança proporcional de pedágio nas rodovias, o plenário aprovou a urgência para dois projetos ligados à educação, um pedido da bancada da educação na Câmara. Um deles cria um incentivo financeiro a estudantes do ensino médio em situação de pobreza, uma maneira de diminuir a evasão escolar. O outro permite que escolas e universidades não sejam obrigadas a cumprir a quantidade mínima de dias de aula em razão da pandemia de Covid-19. Esses projetos podem entrar a qualquer momento na pauta do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Transportes. Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, chama a atenção do governo federal para a restauração da BR-010. O deputado ressalta que a rodovia corta vários estados brasileiros e é um elo importante para o escoamento da produção agrícola e para o desenvolvimento do país. Eli Borges entende que existe a dificuldade da burocracia, mas cobra prioridade do governo para a obra. De acordo com o parlamentar, muitos empreendedores investiram milhões de reais às margens da rodovia, porém estão sendo prejudicados pela situação da estrada. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e um feliz Dia das Mães. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.